pude ver o céu, a Santa Jerusalém, cidade celestial. A glória de Deus a iluminava, e a sua luz era semelhante a um resplandecente cristal. E vi assentado sobre o trono o que se chama fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. É o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Te entronizamos, te adoramos. Poder e majestade pertencem a ti, Jesus. Digno és, Senhor, de toda glória, honra e louvor. Recebe a adoração do povo teu. Te entronizamos, te adoramos. Poder e majestade pertencem a ti, Jesus. Digno és, Senhor, de toda glória, honra e louvor. Recebe a adoração do povo teu. Pude ver também uma multidão, a qual ninguém podia contar. De todas as nações, povos e línguas, dizia: Santo, Santo é o Cordeiro. Glória, glória, aleluia. Parece que o céu aqui desceu. Sinto uma chama aqui queimar. No meio desse fogo, Deus vai operar. Povo de Deus, vamos adorar. Não deixe esse fogo se apagar. Te entronizamos, te adoramos. Poder e majestade pertencem a ti, Jesus. Digno és, Senhor, de toda glória, honra e louvor. Recebe a adoração do povo teu. Te entronizamos, te adoramos. Poder e majestade pertencem a ti, Jesus. Digno és, Senhor, de toda glória, honra e louvor. Recebe a adoração do povo teu. Recebe a adoração do povo teu. Recebe a adoração. Recebe, Senhor.